Portal do Arrocha. Alô, minha galera do suamusica.com, Estação da Rocha, palco do B3, divulga que é sucesso, simplesmente paixão. E já estamos misturando as meias e dividindo o mesmo edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro maquiagem e batom. Adoro quando corre para mim assustada. Eu sou teu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir o seu bom dia, um café croissant. Duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê. Até o final, eu e você. RPT Produções Evento. Alô, Valzinho. Alô, Tai da Água. Tamo junto, meus parceiros. Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom, no meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro maquiagem e batom. Adoro quando corre para mim assustada. Eu sou teu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave, eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do teu lado toda manhã, ouvir o teu bom dia, um café croissant. Duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todos casal. Eu quero você bem juntinho, até ficar bem velhinho, e bengala e crochê. Até o final, você, eu quero acordar do teu lado. Vocês, vai, coisa linda. Duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todos os casais. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinho, e bengala e crochê. Até o final, eu e você.